Aérea 20, 20, pastor 20, taxa esquerda até o frequência de vou estacionar. Solo aos 48. Esquerda, tá, tá, tá. Estacionamento na posição, procura o ataque. Livre, por parte de risco, chama o ataque. Bora. Eu tô pushback aí, próxima posição 5, confirmando a posição 3, Lima, fica atento. Ok, então joga o mesmo, a gente vai no céu do ataque, pela esquerda da frente. Para o ataque do azul 27890. 2790, 38 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Serra Bravo, Papa Lima. 2790, tem entrada do pátio principal autorizado. Vai seguir a aeronave da TAM até o ponto de espera com o número 2, vai vir no 0, no 3, no torre, no 8, decimal 95. Autorizado até a entrada do pátio principal, seguindo a aeronave da TAM até o ponto de espera, chamar todo no 8, decimal 95. Torre, o Umba 5-1. Umba 5-1, continua a aproximação, aguardando pista livre, que é legal, no 0-1-3. Continue a guarda, 2-3. Para o site do TAM 3805, nosso POB é de 1,37, 3 horas e 40, Galeão, é o alternado 3805. Eu tô trabalho. Sim. Bomba 101, cheque o trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 90 graus, 102. Vai estar travado, autorizado, pistão no 0. 95, boa tarde, bola mesmo. Do 2759 mais 2 minutinhos. Primeira aeronave passará a retaguarda. É o Airbus da TAM, já está liberando o setor da retaguarda. Após um ATR da TRIP, após será autorizado na sequência. É, obrigado, fala com você. Solo, passarelo 2262 para o TAM. 63 no POB, 4 horas e 30, até na sala 2. Assaredo 2262, autorizado o táxi até a entrada do pátio principal. E aguarda para prosseguir. Já estou comentando o principal, vai aguardar. 2262. Livre, pushback, chama ataque 2759. Azul 2790 é a torre? É o solo? Azul 2790 na escuta da torre? Na escuta, o Azul 2790. Pode só estacionar um pouco mais à frente? Afirmo. Por gentileza, então. Dois da passarela, vai manter antes da entrada do pátio principal, vai aguardar a aeronave da Azul, Embraer 190, e vai efetuar o mesmo perfil de saída, porém nível acima, será preferido devido à performance. Sim, então aguarda o digitado do Azul 2262. Oi, Salvador, bola 964. Boa, boa no 964, continua a aproximação, aguardando pista livre, 63 ajuste. Entra 964. Bomba 51 no solo 52, esquerda até o frequência livre estacionado. Boa. Nível 380, na saída da AEL, Leda Monte. Vai decolar da 1-0. Direita, o código é o 5024, controle 1-2-0.8. Autorizado para Congonha, nível 380, via Upper Zulu 10, com base Upper Zulu 16 e conforme. Decola da pista 10 na saída da El, Leda, Montba. Com o transponder 5024, o controle 20.8, voo 9077. Correto, chama pronto no 10. Camarada, voo 9077. Voo no 964, cheque o trem, vento no 80 graus, 1-2 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso, pista 1-0, voo 964. 3805, decolada 5-4, controle 1-2-0-8. 08, voa. Eu provei, 3 horas e 21, alternando Galeão, 1-2-7. Gente, grato, Galeão, 51, 3 horas e 20. Índia, ponto de temperatura no 9-95, ajuste no 0-3-2-7-9. Índia, chama a torre 2-5-9-5, 1-0-3, azul 2-7-5-9, obrigado. 2-2-6-2 da Passaredo, segue com o número 3 no ponto de espera, torre no 9-95, ajuste no 0-3, segue em breve azul. Sente aí, segue retaguarda 1013, ponto de espera 118, 95, 2262. Bruno 964, solo 55, direita 1211. Direita 2211, 964 é bom. 256, aguarda 4 minutos. Para posicionar o voo 9070, posição 10. No 10 está livre, chame táxi. Deixa chamar na táxi, voo 9070. Salvador, boa tarde, Azul 5073, autorização Ilhéu, Zulu 80, passando. Tô rede para passando pelo Quebec Serra. Tio Quebec Serra, porta curta final no 763, ajuste. Reportará. Voo no 164, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus, 139. Passado travado, leve pouso na 10, no 2790, autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Autorizado, alinhar e manter pistão no zero, azul 2790. Número 64, solo 58, direita Fox 121, décima 1. Estimado, direita 2, obrigado. Aqui o Quebec Serra, cheque trem, pouso autorizado 17, vento 190 graus, 12. Ele pouso, Quebec Serra. 164, solo. Azul 2790, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 190 graus, 139. Autorizado alinhar e decolar, 10, azul 2790. Voo no 164 na escuta da torre. Você ouviu 9077? 144. 144, confirma. Afirmativo. Gente, aguarda pra iniciar de táxi. Aguarda, gol 9077. 1964, direto a Juliette, portão 07, agilizando, por gentileza. Gente, o 964 agiliza para 07. Decimal, 1. 2, 1, 1, obrigado. Salvador, muito boa tarde, com 1164. 1164, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, voo 164. Então, você pode confirmar o vento para o Quebec Serra? 190 graus, 139. Azul 2790, decolado a 00, controle 1208. Controle 1208, azul 2790. 1164, inicialmente vai manter essa da Juliette. Azul Juliette, 164. Tem o ponto de espera. Não será. Gol 9077, autorizado até o ponto de espera. Aqui o Quebec Serra, sola 02, direita para passa, sequência livre estacionar. Passageiro 2262, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém 2262. Reporte pronto. Reporte parar. O 9077. Tem visualização aí do portão 190? Afirmativo. Julga que a aeronave da companhia consegue ingressar para parquear no 190? É, negativo, não tem condições da aeronave ingressar no 190. Gente. Ou 1164, vai aguardar aí através da Juliette, a aeronave da companhia, liberar o setor. Gente. Controle 1208. 208, obrigado. 1. Natal, via. Propeso Lula 10. 370 nível. Na saída Puca, transição Zipar. Ucajamos e parte. Decolada 10 esquerda, código 5027, controle 1208. Correto, chama a pronta. Azul 5073.4. 09. Decolagem autorizada 2262. Zé Golfo 677, nível 180. Decola da pistona 0. Na saída coral. Código 5575 e controle 1208. Gauss, nível 180, via Golf, 67, decolar 10 na coral. Estamos fazendo 575 e o controle 120, décima 8, azul 573. Correto, chama pronto, parte 3. Passaria do 2262, decolado a 05, controle 1208. 1208, boa tarde. Agora sim, totalmente pronto para o pai. Seu voo 977? Sim. Totalmente pronto para o pai, agora o voo 977. 977 até o ponto 0, estou indo no 2195 e ajustando o 093. 103 até o ponto 0, voo 977 com 2195. 1164, faz a passagem da aeronave da companhia, ingresso Juliette, portão 10. Faz a passagem, Juliette 10, ou 164. Voo 9077, autorizado alinhar e decolar, pistuno 0. Vento no 8, 0 graus, com 119. Livre, alinhar e decolar, pistuno 0, voo 9077. Confirme? É o voo 9026, próximo estacionamento, portão 1. 02 está livre, chame o táxi. 9077, decolado 09, controle no 208. 208, com 9077. Para o Marcos, 5076 até a entrada do pátio principal e aguarda para prosseguir. Isso, confirma 5073, tá? É a entrada do pátio principal e aguarda para prosseguir. 5073. Azul 4116, boa tarde. Boa tarde, 4116, avistado. Cheque o trem, autorizado. Pouso pistão no zero, vento no 80 graus, chuva no 2 anos. Tive pouso no 0, 4116. Igual na 256 com 128 a bordo, 2 horas e 26, alterna Recife. 128 Recife, confirma somente a autonomia? Autonomia 0226. Autorizado o táxi até o ponto espera da 10, correndo no 8195, correndo no 0013. Autorizado, até o ponto espera da 10, chama até o 8295, bom, também no voo da 10-6. 5073, segue a aeronave da Gorda, ponto espera com o número 2, 8953. Entendido para a aeronave da Gol até a posição. E pode confirmar o recebimento da mensagem para o 5073? Confirma? Pode confirmar a mensagem para o azul 5073? É isso mesmo, prossegue até o ponto de espera com o número 2, seguindo a aeronave da Gol, torre no 8995, ajustando 0-3. No 0-3, é como o número 2 atrás da Gol, 2895, azul 5073. Boa tarde, Gono 256, manter o ponto de espera. Mantém. 4116, solo 13, direita, Fox 211. Direita 219, obrigado. Canem 1141, cheque o trem, autorizado pouso pista no zero, vento 180 graus, 129. Autorizado pouso na 190, 6141. Confirma o vento? 180 graus, 129. 7. Vai com o dia novembro, é possível. Filme é transporte em filme. Gente, aguarda só um minutinho com a cópia, você para sair da coral. Confirmando, vai visual para ele, é o que confirma. Gente, então prepara a corredor Axena, projeção do Golf 677. Axena 6141, solo 15, direita Fox 1211. Pronto, visão 1, pessoal. Salvador, boa tarde, Azul 073, boa tarde, 073, mantém a posição. Autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 190 graus, 119. Livre decolagem 190, vou 190. Alfa, pode ver se você quiser, tranquilo. Paulo, é o 13143, autorização nível 3 em 0 para o Galeão, informação de sangue. 693 aguarda cobra para o Galeão, preparada a Elia de Rumo. Decolado aos 17, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom amigo, 256. 3560, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 139. Vivo pouso, 3560. Dia novembro autorizado, Ilhéus, via projeção da Golf 677 no corredor Axé, restrito ao nome e o PES inicialmente, em coordenação com o controle Salvador, acende até o 085. Código é o 5020 e o controle 119-1208. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajuste no 013. Aguardando, 208. Torre Salvador, gol 1885. 885, boa, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1013. Boa, continuando, 85. 1208, é o controle de saída. Na direita, 1211. Direita, 211, 3560. Estacionamento, táxi de decolagem, chama a torre, 1-8, decimal 95, ajuste 1013. 1885, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 149. Livre pouso na 15, da 10, 1885. Livre acionamento, chama táxi, Eco Índia, novembro. Alfa, sou Juliette. 193.4. Então, 3193, autorizado Galeão, via OP November 857, restante conforme. Envio 360, saída da El, Leda e Luna. Decola da 10, curva à direita, código 5051 e controle 119 decimal, 120 decimal. Colo no zero, pela curva direita, postura da El, Leda e Irubi. Responde 5051, no controle 2051, no 3593. 208, controle. 508, perdão, 3593. Correto, chama pronto. 3593. 3560, Juliette 04. 560, Juliette 04. Juliette 04, obrigado. Voo no 885 no solo 21. Área direita, chame 121 no solo. 121, ao livrar a direita, gol. Voo no 885. Paulo Salvador, Rocha, Nermeia, 142, informação, tenho autorização, Recife. 142, aguarda Recife, prepara Pucajá, Maracaju. Pucajá, Maracaju, aguardando, 142. Repouso, gol 20, no 8, na 10. Alfa Juliette 02, atenção. Alfa Juliette 02, 188. Solas 23, direita Fox, 1219. 5073, decolado 225, controle, Salvador, 1208. 208, obrigado, bom dia, 5073. Ingresso a Porta Nero, pronto, é 15 de novembro. Inicialmente vai aguardar antes da Juliette. Afirmo. De novembro, ele decolagem, pistão no 7, vento no 8, 0 graus, fono no mais. Papai, A15 de novembro, decolar 227, restrito ao número pé, chama controle, 1208. 208 graus, bom serviço. Autonomia 3 horas e 40, altera em Ribeirão. Autorizado até o ponto de espera, torre no 93195, ajuste no 093, está 3193. Até o ponto de espera autorizado, ponto de espera 2.4, quando pronto, está no 093, está 3193. Boa 208, após o passagem do Evo Estatã, direção Juliette, porta 191. Caju a saída, decolada 10, esquerda, 5056, código 1208, controle. 4, autorizado, Recife, conforme deu 3, 50 para o Zulu 17, decolada 10, Bucaju, Maracaju, transponder 5056, controle 10218, é o Oxonero 6142. Correto, chama pronto. Está pronto, 6142. Quebec 7.4. Autorizado Morro de São Paulo, decolando da 17, corredor Axé, meio pés restrito, 01-12 o código, controle 1208. Afirma. Torre Salvador, boa tarde, Schneider 6326. Boa tarde, Xenem 6326, visual com campo? Agora não, senhor. Se a gente continuar a aproximação, é a porta visual com campo, a gente chama 013, 6326. A reportar. Inversionamento chama táxi, Rio Quebec, certo. Totalmente visual, Oxenero 6326. Oxenero 6326, Goiânia 6326, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 90 graus, 1-0 mais. Baixou e travou, 6326. Rotador Oceaneiro 6135. 6135, prossiga. 135, autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, via peso 10 Taubaté, no teste conforme, no 360. Na saída da EL, Lida, Mote vai decolar da 10 direita, o código 5042 e o controle 119, confirmando 1208. 3360, autorizando 10, autorizando 10 de Tabaté, da EL, Lida, Monta, 5042, 1208. Correto, chama pronto. Pronto. Três, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. M3 326, Palos 32, direita Fox, 1211. 211, M3 326. Canal 326, livrou na sua escuta. Confirme? Canal 326, livrou na sua escuta. M3 Alfa, Juliette, para remoto, 1-3, parte principal. Ok, só saiu para 1-3, o 6326. Juliette, remoto 1-3 do pátio principal, 326. Juliette, 1-3, o 6326. Três, decolado aos 34, controle 1208. Controle 1208, tá 3193, boa tarde. autorizado, reportar na Papá, Mi 3 ajuste, o Quebec Serra. Autorizado Natal, via Golf 677, nível 1-1-0, na saída Conde, decolando da 1-0 para o da esquerda, o código é 5034 e o controle 1208. Chama pronto, confirma a parte militar. Nós chamamos táxi. Quebec Serra, decolagem autorizada no 7, vento no 8, 0 graus, 1-1-9. Quebec Serra decolado aos 38, controle Salvador 1208. Quebec Serra? Sempre 1208. Salvador, uma boa, Pioneiro 16, estabilizado, baixado e travado. Pioneiro 16, visual com campo? Afirmativo. Pioneiro 16, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, 10 nós. Abaixado, travado, livre pouso para o Pioneiro 16. Espera do hotel, para cruzamento. Mantenha o ponto de espera do hotel, 1/5. Pioneiro 16, Solas 44, libera a direita via Delta, minha, na Eco, correção, me reporta na Delta para o cruzamento. Lembrando na Eco, reportará na Delta para cruzamento, Pioneiro. Mano, mantenha a minha escuta e aguarda na ponto de espera da Delta. Vamos, Salvador, o Oceaner 6142, posição número 62, eu puxo da Castorama. Aguarde. Você era 2-0-6 na escuta? 2-0-6 da força. Pioneiro 16 na escuta? Pioneiro 16, mantém a posição de passagem a aeronave da Força Aérea. A manter a posição abordando o quadrante. 7 Índia, na Índia chama a torre no noite decimal 95, ajuste no 0 no 3, torre no noite decimal 95. 0, vento no 8, 0 graus, 1-2 nós. Pouso autorizado, sistema 0, temperatura 5-4, baixado travado. Alô, copiou o acionado 6142? 6142, no 62 já está livre, chama o saco. Sim, se eu puxar aqui, eu estou na matéria, estou tomando o saco, 6142. 4065.4. 4065.4. 4065, autorizado Campinas, via Peso Lula 90, com base, restante com fone. 340 nível da El Leda Mótiva, certo? Decolada 90 direita, 5072 código, 1208 controle. Do nível 340, entra do número 0, base. A El Leda Mótiva, a cara 5072, controle 120, 018, 2406. Zona 54, solos 46, direita Fox, 121, décima 1. 21, 1, 3, 1, 4. Fred, boa tarde.